Incógnitas, 2003. Incógnita 1. Um intérprete consagrado executa algo do seu repertório, que domina com maestria. A execução, não obstante, deve ser deliberadamente equívoca. Para tal, ele deve concentrar-se em tornar sua apresentação medíocre. Não deve ficar aparente por parte do intérprete que Incógnita 1 esteja sendo executada. Incógnita 1 pode constar no programa da apresentação antes ou depois da peça de repertório escolhida, ou ainda no rodapé. Alternativamente, pode-se apenas adicionar asterisco no começo ou final do nome da peça escolhida. Incógnita 2. No programa de uma apresentação qualquer, informações sobre uma peça específica, que chamaremos de peça hospedeira, devem estar completamente equivocadas. Também podem ocorrer anomalias tipográficas e erros visuais. Os envolvidos devem tomar as informações e alterações do programa como corretas e defendê-las, não admitindo erro algum, embora sem citar que Incógnita 2 foi executada. Incógnita 2 pode constar no rodapé do programa da apresentação. Alternativamente, pode-se apenas adicionar asterisco no começo ou final do nome da peça hospedeira. Incógnita 3. O intérprete deve tocar outra peça à sua escolha, que chamaremos de peça hospedeira. No programa deve constar que executou Incógnita 3. O intérprete deve acreditar ter executado Incógnita 3, apesar da peça hospedeira.